Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 298 e cumprimos hoje uma promessa que tínhamos deixado aqui em antena há relativamente pouco tempo. António apresenta o nosso convidado desta semana. A entrevista desta noite é com um dos grandes escritores da moderna literatura portuguesa e daquilo no que ao romance diz respeito. Estamos a falar de Ricardo Adolfo, tem um livro recente no panorama editorial português, Maria dos Canos Cerrados. É assim uma espécie não de Bonnie and Clyde à portuguesa, remete logo imediatamente para isso, mas mais do que isso, pensamos nós, é uma espécie de Thelma e Louise, esse filme de Ridley Scott, para o panorama nacional. Ricardo Adolfo é um grande escritor, ele é assim uma espécie de pícaro pós-moderno à portuguesa, usa o humor e o retrato daquela realidade muito comezinha e prosaica de todos os dias, da vida suburbana e agitada de uma grande cidade, neste caso é Lisboa, os arredores com aqueles grandes espaços habitacionais, com almas errantes, desfeitas pela vida. Mas é uma conversa, acima de tudo, para perceber o olhar de um português que está de fora, no outro lado dos Pirineus, e olha para Portugal com um desassombro, com muita lucidez e, acima de tudo, com muita coragem, mas muita criatividade. É um escritor de uma herança pouco cultivada em Portugal, salvo um caso ou outro que ele próprio também o reconhece na própria entrevista, mais recentemente Dinis Machado e até Mário Zambojal, mas naquilo que à literatura diz respeito, Ricardo Adolfo é herdeiro desse grande dramaturgo português, Gil Vicente. Os retratos são exatamente a mesma perspectiva, a mesma coragem, o mesmo bisturi a mostrar realmente os nossos pecadilhos, os nossos tolhimentos, os nossos atavismos. Boa noite e melhores leituras. Ricardo Adolfo nasceu em Luanda em 1974. Viveu nos arredores de Lisboa, em Macau, em Londres e em Amsterdão. De momento vive em Tóquio. Na sua obra conta com os romances Depois de Morrer, Aconteceram-me Muitas Coisas e Misé, Antes, Galdéria que Normal e Remediada, o livro infantil Os Monstrinhos da Roupa Suja e o livro de contos Os Chouriços São Todos para Assar. Mais recentemente editou Maria dos Canos Cerrados, uma edição da Alfaguara. Boa noite, Ricardo Adolfo. Obrigado por ter aceito o convite da equipa da Livros com Rumo. Esta sua apetência para a literatura, e vamos tentar desvendar aqui um pouco, resvala um pouco, se quisermos, da sua necessidade ou não, de sendo um exilado da pátria materna, ou pelo menos daquilo que é a língua materna, o português, ser aquele português das sete partidas, das errâncias pelo mundo, não deixa de continuar ligado e mostrar a sua afeição, se quisermos, ou até a sua afinidade eletiva daquilo que é a língua materna e daquilo que é um tempo e um momento da sua vida. Pelo menos os registros, alguns, a grande parte dos seus registros, têm a ver, digo eu, um pouco pelo modus vivendi, se quisermos, ou o crescimento, ou o estar cultural, social e até económico de uma certa cultura, ou pelo menos de uma certa vida suburbana, neste caso, à volta da cidade de Lisboa. Até que ponto é que este referencial importante ou alargado é um pretexto maior para muita da sua ficção e da muita da sua produção literária? Boa noite. Antes de mais, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu já estou a viver fora de Portugal há muitos anos e trabalho sempre em inglês, e trabalho com a palavra escrita, né? Trabalho em publicidade e obviamente que tenho que dedicar muitas horas do dia a escrever todo tipo de ideias e de apresentações em inglês. No entanto, nada me dá mais prazer do que escrever em português. Acho que é uma língua riquíssima e que me dá umas ferramentas e tudo aquilo que eu necessito para conseguir contar as histórias que trago dentro de mim e que vou encontrando da forma que eu acho que é mais sentida e que é mais verdadeira, mais honesta. Eu morei muitos anos nos subúrbios de Lisboa, na linha de Sintra, e obviamente essa experiência marcou-me para sempre, não é? E continua a ser o território dramático em que eu me sinto mais à vontade e que gosto mais de trabalhar. É, pode dizer-se que essa região, ou pelo menos esse grande conglomerado habitacional, esse humus, é aquilo que poderá eventualmente dizer-se ordenar o seu mundo, ou por outra, a sua distância, o seu olhar distanciado do Ricardo em relação a esse seu passado, ou esse tempo e momento, que é aquilo que poderá eventualmente ser muitas vezes também definido naquilo que é rituais de passagem, rituais de crescimento, ou por outra, também uma certa consciência do que é um ser social num dado tempo e num dado momento. É um pouco ordenar desse registro, dessa memória e tentar construir uma espécie de puzzle, algum sentido daquilo que foi e tem sido e é a vida do Ricardo Adolfo. Sim, acho que é uma pergunta muito interessante. Por acaso nunca tinha pensado isso por esse lado mais cataloguista, mais de arquivo, mas agora que mencionei isso faz-me todo sentido. Eu acho que volto sempre aos mesmos locais e volto sempre às mesmas personagens, não é? Que têm situações e têm problemas muito específicos, muito base, não é? E que não têm mudado muito agora ao longo dos anos as grandes questões da nossa vida em Portugal, que continuam a ser as mesmas, não é? Infelizmente, ainda estamos muitas vezes preocupados em sobreviver, quando já devíamos estar preocupados com outras coisas. Mas sim, faz-me sentido que mencione que eu, estando fora, agora tente organizar e escrever, em parte, é sempre uma tentativa de definir algo, não é? Para mim, a escrita tem muito a questão de tentar pôr por um código abstrato, não é? E artificial, Sem estar a tentar interromper definir. o Ricardo, que falou essa posição, ou se quisermos, esse tipo de situação, não é um estatuto, mas é essa consciência do escritor. Será um pouco burilar esse passado e deixar, vamos lá, apurar quase como o vinho do Porto, após anos de distância e um olhar já mais, se quisermos, carinhoso por um lado e por outro lado mais um estilete mais apurado, eliminar aquilo que é a canga desnecessária e ficar essencialmente com o tutano essencial, aquilo que é fundamental como escritor e como, vamos lá, ordenador de um tempo e de um momento da vida própria. Ao fim e ao resto, a Sim. escrita é um pouco isso, aquilo Sim, a que é escrita tem essencial. muito disso, não é? A escrita tem que ter muito gaveta, não é? O texto tem que passar muito tempo sossegado e quieto, as ideias têm que maturar durante muitos anos, não há mesmo volta a dar. Para quem está a escrever, sabe que isto é sempre uma constante, não há a escrita imediata, não é? É impossível de ser feita, porque o texto tem que sobreviver aos anos e tem que sobreviver às décadas, e se possível, sobreviver ainda mais, não é? E se nós não fazemos esse exercício de uma forma consciente, estamos a correr um risco enorme. E obviamente que estas experiências que eu fui tendo, já algumas já bastante antigas, vêm daí, que eu consigo olhar para elas de outra forma. Isso não quer dizer que eu não faça uma pesquisa mais atual. Para este livro lembro que utilizei uma pesquisa que fiz sobre uma empresa que passou por um processo de falência a meio dos anos 90, que infelizmente dá uma sensação que se vai refletir hoje em dia. Que todos os passos e todos os problemas que aconteceram continuam a acontecer, e acho que ainda acontecem mais ainda. Portanto, eu não, nunca escrevo sobre coisas que me estão muito próximas em termos de tempo. Eu gosto sempre de lhes dar alguma distância, e gosto muito que as palavras fiquem na gaveta, ou que as ideias fiquem na gaveta, e que depois, se forem fortes o suficiente, que consigam de lá sair. tua espera não é doce. Antes fosse doce d'alma e manter aquela calma, nem que fosse por um dia. Antes quero uma vadia. Gato vadio sabe onde vai, sabe onde cai, não dá um ai nem um miado. Toma cuidado. Tu dormes na minha cama, tratas-me por meu amor. Tu nunca estás nem à frente, nem atrás, nem por cima, nem de lado. És um corpo imaginado, filho da maçã de Adão. Uma lua passageira, passageira, passageira, passageira a noite inteira. Outro lado da estação. Sou de pau e fico frio, também tenho meu feitio, alguns nós a desatar. Já me cansei de chamar, de fazer fita, manda tiros para o ar. Mas o que me faz desatinar é tu seres tão bonita. Muito bonita, muito bonita, muito bonita. Tu dormes na minha cama, tratas-me por meu amor. E depois eu recomeço as variações do humor. Tu dormes na minha cama, tratas-me por meu amor. Viras-me o corpo do avesso e depois eu recomeço as variações do humor. Quando se olha para estas ficções, para este trabalho ficcional e até romanceado por parte do Ricardo Adolfo, a ideia com que se tem, ou pelo menos a interpretação possível que isto, pelo menos para mim, possibilita, é um pouco o fascínio, não é bem o fascínio, é mais, se quisermos, a matéria a ser trabalhada por parte do Ricardo Adolfo, que são os predadores, os losers, aqueles indivíduos, aqueles sujeitos que, independentemente de comportamentos ou atitudes ou até lutas ou esforços que possam fazer para vergar a vida ou pelo menos o sentido das coisas, que é este viver de todos os dias, e retomando um pouco aquela ideia que o Ricardo chegou a aflorar anteriormente, que é aquilo, a vida de todos os dias, aquela que, por exemplo, estamos vivendo neste momento em Portugal, mas esta sensação quase que é um fadário, independentemente das ilusões, dos sonhos, das atrapalhadas mais ou menos inconscientes ou conscientes que nós nos metemos, voluntário ou involuntariamente, forçada ou até um tanto ou quanto inconscientemente, porque a nossa clique política às vezes dá a sensação que é mais inconsciente até que o próprio cidadão. De qualquer das formas, extrapolando um pouco esta ideia de losers, de perdedores, de a quem o destino não quer nada com esta gente, é um pouco este o mundo que fascina, ou pelo menos é um pouco que... aquela matéria a ser trabalhada por parte do Ricardo Adolfo. Sim, claro, como eu não gosto muito da expressão losers nem perdedores. Aham. Porque acho que é acho que nós não somos nem perdedores nem ganhadores. Sim, sim. Obviamente que há esse clichê e eu percebo quando é que tem essa expressão. Uhum. Mas quando estou a escrever, tenho uma consciência ainda mais presente que é assim que estes personagens são vistos. Eu não os vejo assim. Acho que não há perdedores nem ganhadores, que é uma visão demasiado simples e se calhar às vezes um bocadinho americana demais. Eu gosto muito de trabalhar anti-heróis, não é? Acho que Sim, mais por aí, mais por aí. os heróis têm pouco interesse dramático. Acho que também que é no mais banal e no mais cotidiano que se encontram as histórias e os personagens mais interessantes. Isso é um esforço consciente que eu faço, que é do pequenino conseguir extrapolar o maior, do mais comum conseguir extrapolar algo que é mais único. E acho que, em parte, um dos grandes desafios da escrita é esse, não é? Nós pegamos em algo muito pequenino, muito simples, muito comum, e conseguimos fazer disso algo muito único. E daí as minhas personagens nunca serem nem escritores, nem publicitários, nem artistas, nem músicos, nem seja aquilo que for que à partida possam, se calhar, de uma forma mais óbvia, representar um estilo de vida mais glamouroso. Mas eu, por natureza, Mais não fashion, consigo, aquela não, coisa de exatamente, eu por natureza não consigo chegar lá. Acho que se me sentasse a fazer isso, ia ser muito difícil, porque não tenho interesse nenhum pelas vidas publicitárias. Mas uma coisa que é interessante é assim, todo este tipo de retrato que aparece nos romances e nos pequenos contos de Os Chouriços Não São Para Assar, independentemente desse lado um tanto quanto humorístico ou até sarcástico ou até histriónico, por um lado, porque há uma grande visibilidade em todas as narrativas construídas por parte do Ricardo Adolfo, tem essa característica, essa tónica que eu penso que é que potencia muito, de facto, e faz valorar e valorizar imenso o seu trabalho como romancista, que é, não nos é nada estranho nem atípico, ou seja, um português lendo os seus livros, os seus romances e os seus contos, sente-se assim quase como o mexilhão encostado à rocha, ou seja, uma coisa não vive sem a outra. O nosso Portugal também é isto, entre outras coisas, também é isso. E apesar de tudo, apesar do Ricardo não ter, pelo menos aparentemente, eu acredito que tem, estes seus personagens também têm densidade dramática. Também não é aquela dramaticidade artificial, aquela questão ontológica um pouco carregada e sempre aquele destino assim um bocado faduncho da alma nacional. Não é isso, mas são pessoas que têm dramas da vida, do viver, exatamente, de uma forma ou de outra, é um pouco aquilo que nós somos. Reconhece um pouco este tipo de dicotomia que está presente no seu trabalho? Sim, claro. Eu acho que fico muito contente que sinta lá essa riqueza dramática, não é? Porque essa é uma das maiores preocupações de quem está a escrever, é que os personagens sejam mais do que bidimensionais, tenham muitas facetas, não é? E quando me diz que os leitores se reveem nestas personagens, eu fico muito contente, porque quer dizer que estou a escrever algo que é verdadeiro e que somos nós, não é? Portugal é um país periférico, não há volta a dar, não é? É uma condição geográfica, não é? E de um ponto de vista, se calhar, um bocadinho mais distante, é de facto um subúrbio, não é? Não é uma cidade. Lisboa nem o Porto não são cidades fundamentais para a Europa. E contra isso nós não podemos fazer nada, temos que viver com isso bem e perceber quais são, o que é que fazemos bem e no que é que somos únicos. Mas Mas, bom. independentemente disso, Ricardo, e até concordar, pronto, para todos os efeitos, Portugal é sempre um país da periferia, será sempre um país de segunda ou de terceira linha, eventualmente na importância naquilo que é o espaço europeu, e isso seria uma outra discussão que também não releva daqui. Poderá eventualmente encaixar numa das suas narrativas, que é, depois de morrer, aconteceram muitas coisas, que é a questão da imigração, até que ponto o português deslocado, e depois aquela sobranceria também muito típica lusitana, que, ou portuguesa, está onde estiver, o português conhece o mundo, e depois, de um momento para o outro, percebe que está a caminhar em areias movediças e está perdido. Mas aquilo que nos interessa, também para o nosso caso, é que nós somos Portugal e ninguém nos pode tirar daqui. E por vezes dá a sensação que estes seus retratos é um pouco de descarnar essa alma que por vezes nós até temos vergonha daquilo que somos e o valor imenso das suas narrativas, para além do valor literário que já lá iremos e até da interpretação simbólica, é um pouco dizer-nos, para além de muitas coisas, do Eusébio, do vinho do Porto, da Amália e dos Madre Deus, nós se calhar, antes disso tudo, somos é isto. E às vezes custa-nos um bocado olhar para este lado que é o seu espelho, este espelho que o Ricardo coloca entre a realidade e nós, que por vezes, assim, tanto quanto artificialmente, queremos fazer de conta que somos europeus, glamourosos, cheios de fashion e todos pós-modernistas e, afinal de contas, somos assim um bocadinho atávicos, um bocadinho enrascados e, mais do que isso, é esta a nossa cultura. Sim, quer dizer, nós não somos só uma coisa ou outra, não é? Como é óbvio, há partes diferentes da nossa existência. Agora, o único povo que não tem um complexo de inferioridade é o povo americano, não é? E isso traz-lhes enormes problemas, porque vivem naquela ilusão que são a maior nação do mundo, quando não são, não é? Também são os povos coitados. Agora, nós, como o resto do mundo, temos vários complexos de inferioridade, alguns se calhar mais justificados do que outros, mas também somos muita pessoa comum. E temos de ter orgulho nisso, porque há uma forma de estar e de ser muito nossa, que é muito rica e que só temos mais a ter orgulho nela. Uma das coisas que é muito importante neste seu livro e aquilo que eu acho, vamos dar assim um salto diacrónico no tempo, a maior proximidade que eu encontro, apesar de no século XX ter havido autores que fizeram noutro campo e noutro tipo de registro literário, de qualquer das formas, com este sentido, como eu disse até anteriormente, um pouco histriónico e um pouco dramático, mas também trágico ou cómico, é uma tradição que vem do teatro de Gil Vicente. Eu penso que o trabalho do Ricardo Adolfo, quando disse há momentos que há uma grande capacidade cénica, há uma grande visualização no trabalho ficcional e ficcionado por parte do Ricardo Adolfo, faz-me logo transpor, exatamente séculos atrás, o mesmo trabalho feito por Gil Vicente. Depois disso, Alexandre O'Neill fez, Mário Henrique Leiria também o fez, Nicolau Tolentino também o fez, mas as novas gerações não têm ideia, porque entretanto na escola isto deixou de se trabalhar. De qualquer das formas, é este, tem consciência que de facto a tradição portuguesa por vezes é um pouco assim, ou pelo menos a nossa cultura é um pouco aquela velha ideia e aquela velha imagem da avestruz que mete a cabeça na areia e não olha para si, e o Ricardo volta passados uns séculos a mostrar-nos, ouçam, mas nós somos assim, vocês, nós somos isto. Portanto, tem consciência de facto que este seu trabalho, para além de um grande trabalho literário, também é um pouco esta comédia de costumes que é o ser português? Sim, como é óbvio, tenho plena consciência que venho de uma linhagem que já andou pelos mesmos territórios onde eu estou a andar, quer dizer, em última instância não estou a fazer nada de novo, estou a retrabalhar noutro tempo. Está, porque estas coisas são sempre a retrabalhar implica fazer de novo, ou pelo menos ressimbolizar as coisas. Sim, reescrever, não é? Nem mais. Muito esse exercício da literatura, como é que nós podemos contar com algo mais, com um ponto de vista diferente, mas eu quando escrevo faço questão em ler autores que pelos quais quero ser influenciado e pelos quais gosto muito e volto muitas vezes aos mesmos, alguns daqueles que mencionou, mas também o Pacheco, neste caso deste livro também voltei ao nosso Dinis Machado, pelo seu lado mais pulp, mais noir, que também está presente neste livro, não é? Mas eu tenho plena consciência que venho de uma família portuguesa muito, muito forte. Eu acho que nós somos muito um país de escritores e de romancistas e também de grandes poetas, e isso dá-me um orgulho imenso poder pertencer a essa família. como ninguém te amou, querida. De ti o menor gesto adorei, esquecido da própria vida. Perfídia, tu deixaste-me, eu não esqueci. As rosas, as orquídeas, todas as flores que eu dava a ti. Distraída nesse ambiente luxuoso em que tu sempre vivias, tu deixaste murchar as minhas flores, meus buquês de fantasia. E agora que só amas quem te magoa, perdoa todo o bem que te fiz, perdoa. Serás feliz, muito feliz. Fantasia. E agora que só amas quem te magoa, perdoa todo o bem que te fiz, perdoa e serás feliz. Porque essa questão do Dinis Machado, a sensação que se tem é que, sem diminuir o trabalho dele, é um pouco naquele sentido de, e até do Mário Zambojal e outros autores assim, não é fazer a diminuição do trabalho deles, mas dá-me sempre a impressão que aquilo é uma questão muito local. Apesar da literatura ser sempre local, a nossa experiência em relação ao mundo, e aí é exponenciada em forma de texto, qualquer não-lisboeta, se quisermos, ou pelo menos daquela cultura da cigarrilha e dos livros de cowboys, não se sente assim muito retratado naquele universo. É interessante, pela piada, pela blague, mas o Ricardo tem tudo menos esse lado blagueiro, ou seja, isto é tudo demasiado sério, porque isto é uma reflexão sobre aquilo que é a nossa identidade, eventualmente será um grande risco, mas de facto é isto, a nossa identidade. E portanto isto aqui é literatura, mas daquela literatura a sério, ou seja, a nossa experiência é sempre o humus onde nós metemos a mão, e o Ricardo Adolfo, de facto, meteu a mão e mostra que o que acontece em Rio de Moro, ou em Sintra, ou na Rinchoa, também acontece no Porto, nos bairros de Braga, por exemplo. Exatamente. Isto que acontece nestas suas narrativas podem, de uma forma muito plausível e evidenciada, acontecer cá em Braga, ou até em Paris, eventualmente, por arrasto. Portanto, é esta, de facto, a grande diferença, e tem consciência, de facto, eu pelo menos percebo, que é este o objetivo que o Ricardo Adolfo persegue tenazmente. É um pouco esta também a sua postura com o texto. Sim, eu tenho sempre uma consciência social. Eu acho que não consigo ver a literatura sem ter uma consciência social. E há de facto questões demasiado importantes hoje em dia para serem ignoradas, não é? Acho que, e mesmo que as ignoremos, temos de ter consciência do que estamos a fazer. Não acho que tenhamos todos a andar a escrever sobre os problemas mais prominentes do nosso dia-a-dia, até porque eles hoje são atuais e esperemos que muitos que hoje em dia são uma preocupação amanhã deixem de ser, não é? Mas a mim faz-me aflição não abordar os dramas que estão mais presentes hoje em dia em Portugal, não é? Que são enormes. Vamos ao livro Maria dos Canos Cerrados. Remete aqui várias pistas, várias ideias, vários símbolos, ou pelo menos referenciais culturais. Por muito que se queira, independentemente da questão Bonnie and Clyde, isto aqui é um Clyde que é velho, que é amorzinho, que é amor velho, que é príncipe velhinho, e aqui a Bonnie é uma Maria que tenta, de facto, numa grande carta, quase, assim, uma espécie de... a carta das liaisons dangereuses, das ligações perigosas, fazer ver ao seu tal murzinho velho que o percurso que tiveram acabará numa tragédia pessoal. Isto por um lado. Por outro lado, penso que é assim um pouco a história do capuchinho virada vermelho, virada do avesso. Ou seja, o lobo está condenado e quem o irá condenar é, de facto, com dois balásios na testa, será a Maria. É um pouco... é possível esta leitura? É excessiva da minha parte? Ou há qualquer coisa que nestas sinaléticas culturais, ou pelo menos estes símbolos que são incontornáveis, também pode ser uma possível pista de orientação para este seu livro, este seu último livro? Neste livro eu quis trabalhar uma personagem feminina, não é? Que é a minha primeira voz feminina como narrador de um romance meu, em que ela fosse de facto abalada por uma crise pessoal, uma crise social, uma crise profissional, e tentar perceber o que é que lhe aconteceu. Se ela fosse abalada por esta grande crise de uma vez só, e até onde é que isso a poderia levar, se o caminho que nos separa entre sermos honestos e cumpridores da lei e marginais e criminosos é assim tão longo ou não. E se me fala nesse capuchinho vermelho que desiste de ser vítima, não é? E passa a ser o agressor, o carniceiro, não é? Eu acho que sim, que a Maria se vê obrigada a virar a mesa, não é? E daí ela puxar das armas para resolver uma situação que em parte é de profunda injustiça, não é? Em que ela se vê com o contrato social dela é totalmente falido, não é? Ela trabalha, mas não paga. Ela... tenta lutar por um posto de trabalho que é fictício, e depois quando há uma hipótese de recuperar esse posto de trabalho outra vez, é como se ela quase que não tivesse dinheiro para poder pertencer a essa nova empresa como nova acionista. E como lhe digo, isto foi uma pesquisa que eu fiz sobre um processo de falência que aconteceu nos anos 90, portanto não inventei assim tanto quanto isso, tentei seguir. A dona branca da pós-modernidade no emprego fictício. Isto também é um pouco uma crítica a estas novas formas e novas modalidades de teletrabalho ou de trabalho de plástico ao fim e ao resto, em que, por muita grande e boa vontade que tenha o trabalhador, é sempre visto como quase... como carne para deitar fora e, portanto, leva a estes, neste caso à Maria, a um beco sem saída. Exatamente. Eu trabalho há muitos anos em empresas, não é? Trabalho em publicidade, sou publicitário já há uns 15 anos. E as empresas como ecossistemas, como organismos, fascinam-me, de facto, porque são de facto, psicopatas. E são psicopatas funcionais, mas que são muito danosos, não é? E infelizmente hoje em dia na Europa estamos a viver uma situação em que há uma apologia desta psicopatia, estão a tentar convencer-nos que faz sentido e não faz, não é? As empresas têm que ter uma consciência social, porque têm um papel social. E não podem ser autistas, não é? Porque isto tem efeitos danosos na sociedade. E quando digo a sociedade, não é uma sociedade, só tem efeitos danosos na nossa vida concreta, não é? No nosso bem-estar, dos nossos filhos, da forma como vivemos. Isso é, eu acho que é fundamental que seja discutido e que seja recusado. As empresas não podem ser autistas, o Estado não pode ser autista, porque estamos a falar de pessoas, estamos a falar de si, estamos a falar de mim, estamos a falar dos nossos familiares, e estamos a criar problemas muito difíceis de lidar, que nós sozinhos, sem passarmos a ser marginais, é muito difícil de conseguirmos vir, de resolver alguns dos problemas que nos põem em frente hoje em dia. Uma das coisas que aqui tem, e há várias pistas que depois, vários sinais, vários símbolos, trata o seu mais que tudo como amorzinho velhinho, velho, depois velhão, depois acaba também por tratá-lo por príncipe velhinho, alimenta expectativas, e depois vai andando até chegar velho entrevado, à noção de que velhinho furadinho, há um crescendo de carga emocional no relacionamento, até na forma desta carta imensa que a Maria vai escrevendo até ao desenlace final, que pressupõe quase uma tragédia e uma ruína pessoal dela e dessa fixação amorosa. É um pouco este oscilar que representam também os humores e as expectativas desta personagem nuclear, é esta sua narrativa, apesar de haver umas outras. É este, vamos lá, o compasso e os momentos, a cadência da narrativa, da carga emocional que o Ricardo pretende implementar no desenrolar destas 217 páginas de narrativa de romance. Sim, a Maria dos Cantos Cerrados, né, personagem principal e narradora, ela de facto tem uma inconstância emocional muito coerente, não é? Se é grande coerência da personagem, é ser muito inconstante. Cada vez que ela começa uma carta, eu vi estes textos como cartas, como posts do Facebook, como artigos num blog, como tweets, que eu acho que nós hoje em dia publicamos muito de uma forma muito dispersa e com formatos diferentes. Portanto, para mim não são só cartas, então são tudo aquilo que nós utilizamos hoje em dia para publicar, que nos vai dentro, não é? E este velhinho amorzão, ou velhinho cão, ou velhinho príncipe, são quase como um aviso à navegação do que vem aí, não é? São o abrir de cada publicação da Maria. E eu não sei se ela está a escrever só para o velhinho, ou se está a escrever para uma audiência, se calhar um bocadinho mais indefinida, que é aquilo que nos acontece hoje em dia, não é? Quando nós publicamos no Facebook, eu não sei bem para quem é que estamos a publicar. Se calhar às vezes estamos a publicar só para nós, não é? E eu acho que a Maria também faz isso, ela também escreve e vive essa questão. Se ela está a escrever mesmo para o velhinho, se lhe está a querer mesmo dizer isso, ou se está só a escrever o que lhe vai dentro. Esquece tudo que te disse, leva as promessas que fiz, manter este amor. Teu coração nunca o quis. O nosso lar não tem futuro. Já não me queres na velhice. Quebraste a jura, ergueste o mundo. este romance, quando se há uma dupla articulação, para além dessa questão assim um bocadinho quase imediata, a questão do Bonnie and Clyde, penso eu, relativamente forçada no caso, mas a sensação que se tem é mais um outro ícone até do cinema, Thelma e Louise, do Ridley Scott, já na parte final do seu livro. Também é um pouco esta ideia da afirmação da mulher como detentora dos seus destinos e levar essa sua vida até às últimas consequências. Porque nós vemos que as vítimas, para além do velhinho, também é o Jesus que a dado momento acaba por ser referido como o Cristo, aquele que vai ser sacrificado. É um pouco também este, vamos lá, estes dois contrapontos, ou este motor a dois tempos, que o Ricardo pretende, vamos lá, também dar-lhe esta tónica simbólica neste livro. Sim, sim, sim. Eu acho que a referência a Bonnie and Clyde refere-se a uma dupla mítica, não é? Que se tornou marginal, mas que com isso conseguiu cativar um imaginário popular enorme, não é? É por aí que eu identifico esta Bonnie. Uma heroína que nos passou a ser querida, não é? Há várias referências, umas mais pop, outras menos pop, deste tipo de heroínas. E quando refere o Thelma e Louise, para mim é uma referência que também pode ser, que é uma referência que também é acertada, porque há aqui uma consciência, ou pelo menos há aqui uma tentativa de perceber o que é esta nova mulher. Esta nova mulher, que é uma mulher muito forte, não é? E é uma mulher que tem que ser independente, porque não tem outra hipótese hoje em dia. E a mim o que me preocupa mais é que, apesar dos direitos, nós acharmos que já são igualitários, não é? Tanto para homens como mulheres, a verdade é que nós ainda vemos as mulheres serem julgadas de uma forma diferente, não é? na sua vida, no seu dia-a-dia, não é? E as mulheres continuam a trabalhar mais do que os homens e a ganhar menos do que os homens e continuam a ser julgadas pelos mesmos comportamentos por uma bitola que não é a mesma. Isso é profundamente injusto, não é? E de alguma forma ainda todos temos de ser um pouco feministas, que é por isto acabar o mais depressa possível. Portanto, uma das coisas que o Ricardo também refere aqui é um pouco a consciência desta personagem, que é quase, vamos lá, aglutinadora de alguma, vamos lá, olhar mais lúcido sobre esta crise. A segurança social, a dado momento, passa a ser designada por SS. Com tudo aquilo que arrasta consigo este símbolo, quer se queira, quer não, no lugar de nos defender, a segurança social, neste caso a tal SS, a meio da narrativa, dá no que está dando neste momento. Isto por um lado. Por outro lado, também falou há pouco na questão do Facebook, e depois vemos a personagem, a Maria, a chamar a atenção a outra personagem feminina, secundária no caso, para a questão do Facebook e a colocação lá no Facebook de fotografias ou um pequeno filme da filha a dançar, o que leva a aproveitamentos que ela diz. Portanto, esta preocupação, se quisermos, desta multiplicidade, deste caldo em turbilhão que é a vida do século XXI. E depois, por outro lado, também discrimina lá os 10 mandamentos da vingança, a páginas 117 e 118. Ou seja, há um lado consciente, mas por outro lado também há o lado ferido, magoado, de uma mulher que percebe que a paixão da sua vida, a única preocupação que tem é essa mesma paixão, é os 25€ que cobra por cada sessão de ginástica em Armação de Pera, por exemplo, pode ser. É um pouco esta, vamos lá, este dilema que esta personagem vai vivendo até ao desenlace final deste romance. Sim, ela vê o estado social a ser questionado à frente dela, não é? E é algo que nós estamos a ver hoje em dia, esta nova forma, este novo estado social que está a ser definido ou criado, não é? É bastante questionável. E quando nos falha das formas mais básicas, ainda é mais questionável. Por outro lado, hoje em dia há uma série de plataformas, há uma série de meios pelos quais nos podemos expressar, e eu acho que em Portugal isso já teve efeitos e consequências muito interessantes em termos de movimentações e de manifestações contra exatamente este espírito, este estado social que nos vai falhando. Portanto, ela vê-se enrodilhada e, por outro lado, faz também uma crítica, não é? Porque os Facebooks e os YouTubes e os Twitters também têm um lado muito perverso, não é? Não é por acaso que aqui há muitos anos, quando começaram a surgir os primeiros, que se chamavam Vanity Media. Ou seja, há aqui uma parte que nós temos consciência de que temos de ter consciência do que é que andamos a publicar sobre a nossa vidinha, que às vezes não é assim muito interessante, não. Depois o Ricardo também vai deixando assim umas pérolas, mais ou menos literárias mesmo. A Maria vai desabafando ao longo deste seu romance. Os traumas são bons, mas é para quem não tem nada que fazer. Isto por um lado. Por outro lado, ela também vai dizendo que o amor não é à prova de bala e do fundo do coração, a Maria dos Canos Cerrados assina esta carta. Mas também lhe vai dizendo que ele é um relos mentiroso e uma minhoca aldrabona. Estes, vamos lá, estes sentimentos volúveis, ou pelo menos a meio da narrativa, e depois no final, quando ela diz de facto que o amor não é à prova de bala, ela, a Maria dos Canos Cerrados e seus muchachas optam definitivamente um pouco por esta salve-se quem puder, e a nossa forma de estar na vida de facto é com uma faca na liga ou então com a faca nos dentes. É também isto, estas mulheres feitas de aço, aquilo para nós homens até perceber que deveremos lutar denodadamente por aquilo que é a nossa vida, aquela que é a nossa identidade, até à exaustão. É um pouco assim. Sim, o mais possível. Eu acho que a Maria e as suas amigas no fim se encontram sem solução, não é? Encontram-se totalmente abandonadas e não têm outro remédio senão dar a volta à mesa e agarrarem armas. Quer dizer, elas têm um problema muito específico, porque ela basicamente está a tentar cobrar o salário que lhe deviam, porque ela também não está a roubar nada que não fosse já dela, não é? E obviamente que entra por um caminho marginal, mas há aqui uma justificação de base, não é? E eu acho que mais me faz impressão hoje em dia quando nós nos encontramos totalmente sozinhos, em que as estruturas que eram suposto ajudar-nos quando mais necessitamos nos falham. Isso é desastroso, não é? Nós não vimos dessa tradição, não é? Vimos de uma tradição com uma consciência social muito mais forte e que deveríamos manter, não é? Temos que manter. E depois esta frase, ou este desabafo, ele não morre, era sorte a mais. Ou seja, isto também possibilita uma série de interpretações. O velho amor nunca morre, coisa ruim não tem perigo, e apesar desta minha vontade de vingança, o coração também fala sempre mais alto. É um pouco a nossa triste sina. Estamos a ver o precipício e é sempre em frente. É um pouco este, não aquele dramalhão da vida, mas é um pouco quando o coração se sobrepõe à razão, Exatamente, não é é? um Maria, pouco. apesar de ser uma mulher de armas e de ser uma moça moderna, independente, ela no fundo também é uma grande apaixonada, e foi algo que eu quis trabalhar no livro. Foi um amor impossível. E criar uma personagem muito forte que tinha uma fragilidade enorme, que era este amor por alguém que tinha uma atividade duvidosa, mas que também, por outro lado, tinha um coração gigantesco. Portanto, faz-me sentido que ela não consiga deixar de o amar, apesar de ser. O Escobar do IC. Diga? Apesar de ser o Escobar do IC. E apesar de ser escravo, tem ali assim o seu ponto mais fraco, não é? Que é o velhinho, que é o grande amor da vida Da dela, e se vida calhar dela. por isso é que é velhinha, apesar dele ter 20 e poucos, Pois quase sim, 30, não quase é? Mas 30. eles andaram na mesma ama, ela roubou-lhe fraldas quando ele era pinto, se calhar é por isso que ela lhe chama velhinha. Velhinho até ao infinito, esse tratamento, esse trato carinhoso, velhinho, linho, linho, linho, não sei quantos. Mas quer dizer, a Maria sente-se de facto abandonada. Há bocado, quando referia que a depressão era para quem, agora não me consigo recordar das Para quem palavras não exatas, tem mas há mais uma nada noção. para fazer, Tinha, não é? Para quem não tem tinha. mais nada para que fazer. Sim, ela sente que nem esse luxo se pode dar, não é? Ela está de facto sozinha, se entrar em depressão, quer dizer, ainda tem um problema mais acrescido, porque não se pode de todo dar esse luxo, aplicar o seu tempo a uma depressão, quer dizer, estamos na condição mais básica da existência, que é uma doença, nem uma doença que temos direito a ter, não é? E daí ela vir com tudo o que tem e com essa enorme revolta contra esta forma de viver que não lhe dá esses direitos que nós julgávamos que eram adquiridos. Por outro lado, apesar de ser esta mulher de faca na liga, continua a ter ali uma predileção pelo velhinho, que vai ser sempre a sua grande fraqueza. Assim, o final da sessão número 298 do programa Livros com Rumo. Hoje tivemos como convidado o escritor Ricardo Adolfo. Para além da reposição ao domingo, a partir das 7, este programa estará também disponível para audição em rumo.pt. Voltamos na próxima semana. Tenham uma boa noite.